Acabou o amor. Querem se aproximar de mim porque já tão ligado quem eu sou. Desculpa se já disse que te amo, mas confesso não sei que é o amor. Tô cheio de ódio desses caras, minha intuição ela nunca falha. Tinha um Judas dentro da minha própria casa e a falsidade veio de quem eu menos esperava. Nem Jesus escapou disso. Tá cada dia mais difícil tu chamar alguém de amigo. Depois me perguntam por que eu sou tão frio. É no sofrimento que tu vê quem vai abandonar e quem vai fortalecer. Acabou o amor. Querem se aproximar de mim porque já tão ligado quem eu sou. Desculpa se já disse que te amo. Elas vêm pra minha casa, passa toda madrugada, bebe uísque, fuma e ainda mente olhando na minha cara. Não vem com papinho de apaixonado, vocês são tudo igual a mim. Fala que presta, mas não vale nada. Ô mãe, tô sem tempo pra ver a senhora. Que teu filho é artista agora. E tudo que eu faço sempre dá fofoca. É foda, mas não vai achando que nós gosta. Sai fora. Nunca fiz nada pra atingir ninguém, mas se elas querem um little, é o que que tem? Tão vindo de longe pra me ver. Como diz o meu ditado, quer me dar então vou comer. Acabou o amor. Querem se aproximar de mim porque já tão ligado quem eu sou. Desculpa se já disse que te amo, mas confesso não sei que é o amor. Thank you.